rua pra falar do ouvir. Fala mal, mas que complain, né? Não, filha puta. Cê sabe quem? Sou eu, DBA, lembra? Vou debate, botar pânico. Cada vez mais hostil, indomável. Que cê for do triângulo, AWB que domina a porra toda. O cadê de rua? Não tenta segurar o que você não levanta. Frango. Eu tô ligado que tem cuzão que foi hater, viadinho que se esconde atrás de um monitor. Eu quero que você vai tomar no cu e chupa esses 50 centímetros da minha rimadura. Original, tenta procurar igual, você não acha, eu te garanto, mano. Pau no teu borg, no borg da tua gravadora. Aqui é Prodencast Records. Então, mano, entendeu o que é que eu desenhei? Minha intenção é ruim, assim que vagabundo treme. Onde tá o revolve, niga? Só entra quem pode, niga. Cuidado com quem cê anda se metendo. Segundo verso, note bem que por aqui o bagulho é 13, é só azar pra quem deve, vagabundo. Se liga só, é da CN pro mundo e do mundo pras galáxia. Meu monopólio atrai o zumbi de grana, consome a fama e a gana, consome a conta do rico e o pobre. Vai enriquecendo, tudo contraditório. Vai vendo, ti, a malandragem de malandro real é viver. Não tem porquê, simplesmente pela existência. Tudo isso que caro que consumi, saiu no nicho. Não é só nisso que dou valor. Confesso que sou capaz de matar um traidor, um pilantra, mas não siga isso. Siga os propósitos de Deus e diga amém. Amém. Então, mano, entendeu o que é que eu desenhei? Minha intenção é ruim, assim que vagabundo treme. Onde tá o revolve, niga? Só entra quem pode, niga. Cuidado com quem cê anda se metendo.